esta semana no Tempo de Antena. Iubris! Formados no ano de 1998, os Iubris são um grupo de folk metal que cantam em português. Foi conversar com eles. Quisemos saber quem são, de onde vieram e que rumo pretenderão levar num género musical tão pouco explorado em Portugal e muito menos cantado em português. Mas é por isto mesmo que os Iubris marcam a diferença. Iubris, a entrevista à Rádio Antena Web na próxima edição do Tempo de Antena, no dia 10 de junho de 2011, a partir das 5 horas. Uma entrevista a não perder. Abraço a lua. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da tarde, Pop Hits. O melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Agora na Antena Web, também temos um espaço dedicado à música clássica. Quarto Andamento é o momento que dedicamos à música erudita. Durante 60 minutos, conheça as obras dos grandes compositores de outros tempos e da música contemporânea. Conheça também os intérpretes dessas mesmas obras. Quarto Andamento, todas as quartas-feiras, às 23h, com a locutora Joana Santos, na sua rádio Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em Inglês. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? This type of modern life, is it for me? I lose some weight, I'm gonna be a star. My body and you know I'm satisfied. I drive my Mini Cooper and I'm feeling super duper. You they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied. I do yoga and Pilates and the room is full of hotties, so I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied. I'm digging on the outside, poop this metaphysics is dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef, three nannies and assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler and a bodyguard of five, a gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems. Bye. Antena Web, rádio à sua medida. Music used to make me smile, and I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. We'll be right back. Un caso serio nella radiofonia. Ouça uma hora agradável duas vezes por semana com José Manuel Rasteiro, ou JNR. Ele traz boa companhia e recordações musicais para todos os gostos. À segunda-feira, a partir das 10 da noite, o encontro às terças está marcado para as 9. JNR, na Antena Web. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista e ainda um álbum inteiro. Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Tropical, the island rings, all of nature wild. Antenaweb, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. yourself to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl. Feels like for a girl. tu antino é. Under my skin, I got you under my skin. Skin, I got you under my skin.